Lacoste com Nike no pé. Tô correndo dos holofortes que não quer me ver de pé. Matando um leão por dia, vou remar contra a maré. Se caso o barco balançar, eu não vou perder minha fé. Época da tribeira, barraco de madeira. Teto tinha goteira e a geladeira vazia. Era prego na correia e não é brincadeira. É nossa realidade que vem da periferia. Hoje eu fogo de motor veloz, hoje eu tô veloz. Mas eu lembro lá dos bodes quando eu dava fuga. Avisa lá que aqui quem tá é nós, que quem tá é nós. Que para tudo sai assombrando pela madruga. E hoje eu fogo de motor veloz, hoje eu tô veloz. Mas eu lembro lá dos bodes quando eu dava fuga. Avisa lá que aqui quem tá é nós, que quem tá é nós. Que para tudo sai assombrando pela madruga. E o Royal Salus, nós bebe, nós fuma. Hoje desfrutamos daquilo que é bom. Que vem cara, não vem maldade, nem a capacidade. Só sei da dificuldade que eu passei no mundão. Se hoje o doce cai na conta, nós sai, nós arruaça, nós apronta. Mas antes nós entope a geladeira e paga as contas. Já garanti a fralda e o leite das crianças. Mas tudo pode ser difícil, mas nada vai me parar. Não há destaque algum que não permita nós brilhar. Hoje tudo pode ser difícil, mas nada vai me parar. Não há destaque algum que não permita nós brilhar. Noites sombrias, eu quieto na minha, buscando meu foco e meu objetivo. Eu não vou parar se o barco balançar. E pra quem tava no escasso, hoje é crocodilo. Desfruto o melhor prazer, mas antes no garimpo. E se bater a neurose, lembra do pivete. É que às vezes pro bandido é um pouco difícil. E a neurose não passa nem fumando os beck. Mas com o tempo o bigode se apresentou. Daquele jeito que você nunca imaginava. Com o assolado mizunão na porta do mundão. E até quem pedia piques hoje dá de graça. Eu sei que é fácil hoje em dia chamar de amor. Mas aprendi a jogar seu jogo, dá uma segurada. Onde o peão derruba o rei só porque conquistou. E o resumo do tabuleiro por é isso que eu não lemo. Já sofri demais, hoje o torpedo canta. Bigode, anda com bigode, só quem busca alcança. Agora eu tô no sapatinho, só engordando a conta. Pisando areia branquinha. Às 45 nós deu a volta por cima. Saca do pacote pra começar a brincadeira. E ficou lá no QG, nunca mais vai querer ir pra casa bandida. Hoje eu não vou estar sozinho, vou estar me zangando. Então vem com a tira a teta. As que desprezava hoje quer a liderança. Tá pousada na minha 900 preta. Porsche do ano, rico novinho lavando as ondas, esqueço. E agora tá teta. As que desprezava hoje quer a liderança. Tá pousada na minha 900 preta. Porsche do ano, rico novinho lavando as ondas, esqueça. DJ Loli, então pega a visão. É o GFDC. De foguetão do ar, de motorzão potente. De dois escape nós desceu no cano. Na pista decolando, só louco chapa quente. É que a igreja ela bate e volta. E os bicos se revolta com algo na favela, irmão. Aí forçando a via, elas perversas gritando, vem cá coração. A vida não tá fácil não, vai achando que tá bom. E no tempo de escola não me dava bola, agora se me quer tá mamão. E só de azade então, foi só vivi lá fundão. De boa, vamos ver que nós tromba no samba, de samba.